Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos no dia 31 de maio de 2011 e nesta noite estamos a dar início a mais uma edição dedicada à música cantada noutras línguas, para além daquelas que estamos habituados a ouvir, o português e o inglês. Ora, nas últimas semanas temos vindo a trazer nomes que, no fundo, têm marcado a música nos seus respectivos países. Tudo começou com Yulia Savicheva, que, cantando em russo, iniciou esta sequência de 10 artistas, cada um cantando na sua língua. Já ouvimos romeno, já ouvimos sérvio, já ouvimos japonês, inclusive. Hoje vamos ouvir cantar em búlgaro, é verdade, e Ljuba Alesik, um nome a ter em conta no que toca à canção tradicional da Bulgária. Ljuba Alesik, um nome a ter em conta, ele que já tem vários anos de carreira. Agora está numa fase de maior descrição. Não se ouve tanto falar de Ljuba Alesik, mas a verdade é que, sobretudo na primeira metade da década de 2000, Ljuba Alesik era um nome muito falado. E nós hoje aqui vamos trazer 6 dos seus muitos temas de sucesso que lançou ao longo de toda a sua carreira. Nekodnamia, como se chama o primeiro tema desta noite, de Ljuba Alesik, sobre o qual não conseguimos encontrar muitas informações. Enfim, as limitações de idiomas que tenho, que não permite fazer grandes pesquisas, nomeadamente pesquisas em búlgaro. Mas ainda assim vamos ouvir de Ljuba Alesik o tema Nekodami e também Ni Odustayan. São estes os dois primeiros temas desta noite de terça-feira, o último dia do mês de maio. É verdade, vamos ouvir aqui dois temas da música tradicional búlgara. O primeiro, Nekodami, é cantado por Ljuba Alesik e é de 2004. O segundo é de 2006. Šta ću s njima, srce moje hoće. ostaću s njima, srce moje hoće, devojku da imam. Imam ja drugova, ne znam šta ću s njima, srce moje hoće, devojku da imam. Da ne znam da si kraj mene, rekao bih da sam sanjao. Jednom sam te gubio, jednom, ali više ne. Ne, ne, ne, ne odustajem, lako se ja ne predajem. Nek te noćas drugi čeka, njemu više nema leka, jer što je moje, moje je. I ko može da me krivi, od ljubavi srce živi, i što je moje, moje je. Ova je noć za pamćenje, još da nam večno potraje. Samo ljubav pruži mi, tugu drži podalje. Ne, ne, ne, ne odustajem, lako se ja ne predajem. Nek te noćas drugi čeka, njemu više nema leka, jer što je moje, moje je. I ko može da me krivi, od ljubavi srce živi, i što je moje, moje je. Drugi čeka, njemu više nema leka, jer što je moje, moje je. I ko može da me krivi, od ljubavi srce živi, i što je moje, moje je. Bez ljubavi kako mi gi. É como se chama a música que vamos ouvir agora. Vamos recuar até ao ano 2004. Pouco depois do lançamento de Neko Dami, surgiu este Bez Ljubavi Kako Mi Gi, também de Ljuba Arsic. Vamos depois voltar ao ano 2006. Ora, se o primeiro tema que ouvimos deste ano foi o tema que acabamos de escutar, Neo do Cyan, vamos agora ficar com o mais bem sucedido tema da década de 2000 ou 2010, de Ljuba Arsic, Polaco. Foi um tema que, fugindo do tradicional búlgaro, chegou mais longe, atravessou fronteiras e chegou inclusive até aqui a Portugal. Polaco, de Ljuba Arsic, tema para ouvirmos então daqui a pouco. Antes, como disse, vamos ficar com Bez Ljubavi Kako Mi Gi, tema de Ljuba Arsic, nesta noite de terça-feira, dia 31 de maio de 2011. Sutra će mi biti bolje, ljubavi kako mi je. Sad mi trebaš da me ne daš, ovo vinu da me pije. Sad mi trebaš da me pitaš, bez ljubavi kako mi je. Osvajam te, osvajam. Polako, sigurno. Srce tvoje popustit će, već je umorno. Ja u sebe siguran, u ljubavi uporan. Osvajam te, osvajam. Polako, polako, ali sigurno. Srce tvoje popustit će, već je umorno. Ja u sebe siguran, u ljubavi uporan. Osvajam te, osvajam. Polako, polako, ali sigurno. Srce tvoje popustit će, već je umorno. Ja u sebe siguran, u ljubavi uporan. Osvajam te, osvajam. E assim, ouvintes, que chegamos ao final do nosso Musicalia. Trago-vos para términos mais dois temas do búlgaro Ljuba Alesic, o qual ouvimos hoje na edição 227 do Musicalia. Vamos ficar com Va Dobra Druga, música cantada por Ljuba Alesic ao vivo. Para finalizar, também ao vivo, vamos ficar com Nekada Smoti Ya, a música de Ljuba Alesic, a segunda ao vivo. E é preciso então com este tema ao vivo que vamos fechar a edição de hoje do Musical. Já a seguir, José Manuel Rasteiro atrás de JMR. Fique bem, tenha uma boa noite na companhia da sua rádio de trabalho. Até amanhã. I zore rane, najveća je radost bila, kad proleće dođe duše, kad smo uvijek rani ljutrom, devojkama brali ruše. Najveća je radost bila, kad proleće dođe duše, kad smo uvijek rani ljutrom, devojkama brali ruše. Tako dobrih prijatelja. Hajmo! Nek se peva sve dok bude tako dobrih prijatelja. kada smo ti ja bili dva goluba, a sad ne znam kuda odeti, zašto našu ljubav brzo zaborali, a sad ne znam kuda odeti, zašto našu ljubav brzo zaborali. Se vrati.